个单带中心部队。 2, identifique chegada EAMAR e desça para 2000 via, ajuste 1017, livre LSX-Way, reporte no localizador. Maravilha, 2000 via, reporte no localizador da 3152, 1017. Identifique, chegada é a Bonf, desça para 4000 pés, 1017. E na chegada até 4000, vou no 63. Salvador, Chanel 6201, autorização Galeão. 6201, autorizado Galeão, nível 360, via Aperzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5404, goteja. 360, aprovado, Aperzulu 10, da Euleda e após Bridge. 120, decimal 8, controle 5404, ancora. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Visual da 3152. Ok, 3152, completa a linha, reduz a aproximação, torre, ano 8, decimal 6, boa noite. 86, até depois. Voo 643, desça 2017, livre LS, informa no localizador, baixar trabalho. 2017, reportagem estabilizado, voo 643. Parei. 3152, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento 120 graus com 7 nós, altímetro no zero no 7. Livre pouso, baixou pra volta, 3152, obrigado. Solo 40, livre direito, táxi nessa frequência, via Alfa, reportagem da Juliette. Direita nessa, via Alfa, reportagem da Juliette. 3152. Autorizado Natal, nível 370, via Pesulu 1-0, saída Puca, transição Zipar. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5407, coteja. Correto, chama para pushback sonamento. A 3152, táxi via Juliette, portão 612. 152. 3152, tá Foxville Juliette, portal 612. 612, 3. Controle Salvador Azul 4062. 4062, identifique, chegada mar e desça para 2000. 2017, livre LS, forma estabilizada. 2017, reportada estabilizada, Azul 4062. Identifique, via chegada mar e desça para 2000 pés, 2017. Externo, baixada travada e aliás. 643, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 7-9, altímetro 1-0 no 7. Livre pouso na 10, 643. Um pouquinho, ó, controle Salvador 5344, desce para 3000 pés via chegada mar, identifique. Foi o Genève 6201 para o acionamento 2011. Autorizado, chama para o táxi. Chamando para o táxi, o Xené 6209. Rono 643, solo 48, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Alfa vai informando da Juliette, o voo 643. Uma informação ali à direita da pista 190, tem algum celular com laser lá, tá? Vendo a aproximação, tem aqui bem perto da pista. Próxima pista então, menos de uma milha. Afirmativa, direita. Ciente. Localizador azul 4062. 062, torre, ano 9, 3, 4, 6, boa noite. 86, azul 4062. Gol 606, livre LS, forma estabilizada. Tomara estabilizado, livre LS, o Gol 606, 2007. Azul 4062.